Nem tudo que eu quiser eu sei que vão me dar. Nem sempre o que se quer é o que se tem. As coisas que eu quis eu tive que buscar. Eu nunca pedi nada a ninguém. Nem tudo que eu quiser eu sei que vão me dar. Nem sempre o que se quer é o que se tem. As coisas que eu quis eu tive que buscar. Eu nunca pedi nada a ninguém. Eu sempre tive muita vontade. Eu sempre acreditei no que eu quis. Eu nunca tive medo de nada, só das tentativas que eu não fiz. Nem sempre o que eu ouvi foi verdade. Nem sempre o tempo todo feliz. Eu nunca me arrependo de nada, só das tentativas que eu não fiz. Eu tive que buscar. Eu nunca pedi nada a ninguém.